Aí. Sempre na paz, devagar é daquele jeito. E aí, rapaziada? Quem chegou? Chegou quem chegou? E quem chegou? E quem chegou? Parapate chegou. E fumaceu que se pede. Odara, odara, negou. Eu também sou Kick Reggae. Estremece ao rugido do leão de Judá. Vestido style dos raga. Resolveu estrondar. Estrondar, estrondar, estrondar, estrondar. Olha o garoto, 3 anos já tem dread. Que louco! O cordãozão de raiz. Ah, esse é raiz, é estiloso. E sobe o morro, giga dança, representa a esperança. E que o concerto do mundo tá na mão das crianças. Vem que tribo que tu dança, que tribo que tu curte. Dos mano firmeza na rocha ou um playboy de Yakut. Não se ilude, o grande lance aqui é Zen Star. Com meus parceiros relaxados, só na paz de já. O casulo do Ayanguera canto nobre regueiro. O mundão de meu Deus. Eu sou só forasteiro. E as lembranças do cerrado sei que não são besteira. Me calango, no cascari, ao fundo da cachoeira. É só sonzeira que equipara o diamante. O que cê quer ouvir? Sou reggae, sou raga, jamaica, funk, sou R&B. Eu digo que tudo por aqui tem que ter um motivo. O modo de enxergar e avaliar que forma um bom partido. Pronto pra amar, esperto com você. As rodas têm espinho, tá certo, não vou esquecer. E do chifrudo pra cá, os crânios andam ferventes. Em torno sul tá no ar, vem chapar o coco com a gente. Vem, vem. Sempre assim você. E aí? Na voz de já pedindo amor pros irmãos, sim. Apaixonados pela vida não vão desistir. Demorou, rapaziada. Se levantam antes de cair. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Na voz de já pedindo amor pros irmãos, sim. Apaixonados pela vida não vão desistir. Nos tropeços se levantam antes de cair. Sempre eu vou seguindo na paz, é o que eu ligo. Demorou, mas acordei, olha só, que mundo lindo. Vamos lá, viajar, deixar de guerra, nego. Pedir a diabo pra ir a paz interior. Assim que eu tô e assim me dediquei, vou em frente. Me lidei kid na quebrada, tem um fim diferente. Aqui não, eu tô firmado, sempre ligeiro, rapaz. Aqui nós fala o que quer, mas só Deus sabe o que faz. Então vai, ergue a cabeça, meu. Nós vagabundo, sou mais você, sem migué. E no que der, tamo junto. Opa, bom barulho, os vida louca chegaram. Os marafás, culpados e papuçado de mato. Tamo aí, tem natureza oferece. Sobe o cheiro de alegria, eu já me sinto mais leve. Esquece, e nessa vida cabulosa nós guerria. Se for passar por cima pra encontrar a harmonia. Aí, João, levante as mãos e agradeça a Já pelo prazer de viver. E ainda poder sonhar, demorou. Vem com nós, Batata, Léo e Thiago. Segura o baque, doidão, quer muita treta, o barato. E só quem é, tá ligado, se falhar, pau no gato, mó. Consideração pros correria lado a lado. Então falou, calma aí, segue firme, os marafate negou. Sempre esperto com o crime. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. E aí, sempre assim. Pedindo amor pros irmãos, sim. Apaixonados pela vida não vão desistir. Os tropeços se levantam antes de cair. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Na paz de já pedindo amor pros irmãos, sim. Apaixonados pela vida não vão desistir. Os tropeços se levantam antes de cair. É a magia jamaicana, os marafate no ar. Pedindo força, fé, seguindo na paz de Jah. Estilo black de raiz. A nossa cara é mostrar a influência que seguimos tem poder de mudar. Oi. Mudar sua vida, mudar seu conceito, gratificar com maravilha. O sentimento no seu peito. Oi, irmãozinho sofredor, tu me transmite uma essência. Faz com que a natureza auto-evolui. É sapiência. Então no sul com a minha gente nordeste. Nordestinamente. Escuta rap, futurismo e dança no ritmo envolvente. Regional, maracatu, samba de roda ou repente. E orgulha da raça, como o valor se sente. É o som do gueto, do cerrado, do mangue ou do sertão. Ou cultura fabulosa que eu sigo com devoção. Vou difundir minha expressão, coração no Maranhão. É um compromisso feito a Deus. Pede paz pros meus irmãos. E demorou de triunfar com as blusas verde e amarela. Na radiola, melô, regueiro e fumacê na favela. É necessário apreciar, não se modere ao escutar. Esteja onde estiver e que contigo levar. A nossa música é sua. Deixe fluir no lugar. Viva vibrações positivas. Junto com o vento entra felicidade e amor. Joga a tristeza pra lá, porque o Senhor é o pastor e nada nos faltará. Axé, axé. Sempre assim vou seguir. Na paz de Deus pedindo amor pros irmãos. Apaixonados pela vida, não vão desistir. É, demorou. Se levantam antes de cair. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Na paz de Deus pedindo amor pros irmãos. Apaixonados pela vida, não vão desistir. Nos tropeços se levantam antes de cair. É isso aí, Osmar Afati. Muita paz. É isso aí, rapaziada. Sempre, sempre. E aí? Pode crer, malandro.